Tem uma ministração, irmão, que Deus nos deu, está lá no site, chama Tape as Fontes. Você precisa ouvir, talvez reouvir essa ministração. Nesses dias eu estou precisando ouvir de novo aquela ministração. E Deus tem me feito prestar atenção no que está naquela ministração lá. Tape as fontes. Porque a gente está vivendo um tempo tão difícil. Nós estamos conversando esses dias com alguns irmãos e nós estamos vendo a dificuldade de alguns, o desânimo de alguns, e alguém disse na reunião, na verdade, muitos estão debaixo de muitas lutas. E as lutas pessoais, familiares, financeiras, às vezes emocionais, estão enfraquecendo e desanimando as pessoas. E aí é onde entra a administração Tape as Fontes. A gente está em meio a lutas. Esse tempo não é um tempo fácil, a gente vai se acostumando, mas o homossexualismo, a promiscuidade sexual, a liberalidade da sociedade, isso está trazendo uma crosta de iniquidade jamais experimentada por nenhum de nós, nunca experimentada pelos nossos pais, pelos nossos avós. Essa crosta de iniquidade sobre o mundo traz um peso sobre nós, irmãos. Traz enfermidades, traz cansaço, traz desânimo, traz opressão. E só há uma forma de nós recebermos sustento de Deus. É cuidando das fontes. As coisas não estão fáceis ao meu redor, mas eu vou cuidar daquilo que nutre o meu coração. Eu queria desafiar você mais uma vez a cuidar da sua comunhão com o corpo durante a semana. Não abra mão de participar da célula. Não abra mão de participar do culto quarta-feira. É alimento para o nosso espírito, irmão. Alimento para o nosso espírito. Todos nós, a começar de mim, vamos ter alguma coisa para justificar. Dizer, olha, o meu tempo está muito apertado. Mas guarde isso no seu coração. Fala com o seu irmão assim, tape as fontes, irmão. Eu convido você a orar ao Senhor e colocar diante dele esse momento em que nós vamos receber a palavra do Senhor. Senhor, abra o meu coração. Qualquer coisa que porventura seja um empecilho, seja um bloqueio, meu coração, que o Senhor retire, que o Senhor desobstrua os caminhos. E que o Senhor ministre ao meu coração nesta manhã, é o que nós pedimos ao Senhor. Diga a Ele com suas palavras o quanto você se expõe ao novo de Deus, à verdade de Deus, à palavra de Deus. Espírito Santo, nós separamos esta manhã, como foi dito aqui, Senhor, pela Esther. Nós separamos um tempo da nossa vida, da nossa semana, nosso dia para estar na Tua presença. Isso porque Tu és importante, Tu és o primeiro, Tu és o mais valioso das nossas vidas, Senhor. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo ministre a cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Abra comigo em Oséias, capítulo 4. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Em algumas versões, entendimento. Vamos ler juntos essa frase? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Por que que alguma coisa não vai bem na nossa vida, irmão? Por que alguma coisa não vai bem na nossa vida? Por falta de conhecimento. No texto grego nós temos duas palavras para conhecimento. Nós temos o gnosco e temos o roidá. Gnosco é o conhecimento intelectual, está paralela à palavra logos, que é o que lemos, o que recebemos. E roidá está paralela à palavra rema, que é o conhecimento experimental, vivência. E o Senhor diz que o povo dele perece por falta de conhecimento. Uma família, um casamento, um negócio, um emprego, um projeto, perece exclusivamente por falta de conhecimento. Se eu e você plantarmos feijão, que seja no algodão, ele vai florescer. Uma sementinha de feijão vai florescer. Agora, se eu desconheço e tento plantar no asfalto, aí eu corro o risco de não ter o fruto. Mas se eu plantar com conhecimento, por mais insignificante que possa parecer, o conhecimento de que tem que ser na terra, se eu fizer isso com sabedoria, com entendimento, com conhecimento, vai florescer, porque há uma lei. Deus liberou uma palavra lá no Éden e essa palavra até hoje funciona. Pode ser o macumbeiro, pode ser o assassino, pode ser uma criança, pode ser um velho, pode ser um cego, pode ser um mudo, pode ser um ignorante, um iletrado, qualquer um que plantar uma semente vai receber o fruto dela. Porque há uma lei liberada por Deus desde a eternidade, que tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Agora, Senhor, eu estou desconhecendo essa lei em algumas áreas da minha vida. Por isso eu estou tentando plantar e não consigo colher. Não é que o meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, o fulano, o ciclano, não fizeram, eles podiam me ajudar, não ajudar. Não, é porque tem alguma coisa que está acontecendo e a tua palavra está me esclarecendo, é falta de conhecimento. E eu quero crescer no conhecimento, Senhor. E eu queria ver com vocês quatro coisas aqui nesta manhã. Primeiro, um alvo. A Bíblia nos mostra que a gente sempre precisa ter um alvo. Segundo, não sermos apenas ouvintes do que Deus nos traz, mas praticantes. Terceiro, eu quero compartilhar com vocês nós sermos conhecedores dos nossos inimigos, das fortalezas. E quarto, não termos nada oculto acerca de algum assunto da nossa vida que precisa florescer. E eu queria primeiro falar sobre temos um alvo. E esse alvo, nestes dias, quem está estudando na célula já está sabendo, nosso alvo é entender um pouco mais sobre a festa de tabernáculos. O que é a festa de tabernáculos? Por que o pastor todo ano fala dessa tal festa de tabernáculos? E eu queria lembrar como faço todas as vezes, irmãos, nós não buscamos a festa apenas como um evento. Nós queremos conhecer, nós queremos entender as verdades que estão reveladas nas festas bíblicas. Por que elas também são chamadas de festas judaicas? O povo judeu não existia, mas existiam todos os outros povos da terra. Deus poderia ter escolhido qualquer um daqueles povos, os cananeus, os heteus, os jebuseus, os que hoje são a China, o Japão, as nações africanas. Deus poderia ter escolhido qualquer um deles, mas Deus decidiu fazer algo diferente. Deus decidiu gerar do nada, do zero, uma nova nação. E Deus fez isso através de Abraão. Abraão, sai da tua terra. O que é sai da tua terra? Abraão, você vai deixar esse universo de centenas, milhares de deuses aí do Oriente Médio, da Mesopotâmia, da Babilônia, dessa região do Iraque, você vai deixar esse costume dos seus familiares e você vai sair em direção a um lugar que eu vou te mostrar e você vai ser o primeiro homem que em toda essa terra começa a dar ouvidos a um só Deus, o Deus Criador. Isso é um fato histórico. Abraão saiu da sua terra, foi em direção a um lugar que ele não sabia ainda onde era, Deus foi direcionando ele a cada passo, e ele começou a ouvir um único Deus, o Deus Criador de toda a terra. E a partir dele, Deus deu um filho, e Deus deu filhos a Abraão, a ponto de não ser possível contar, como ele disse, assim como você não pode contar as estrelas do céu, você não vai contar quantos filhos eu vou te dar, uma nação. E essa nação eu gerei do zero, do nada, com um propósito. Essa nação vai ser uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? Uma nação sacerdotal é uma nação, ou como um homem sacerdote, que Deus usa para trazer o que é dele para os homens e levar o que é dos homens para ele. Isso é um sacerdote. Sacerdote não é apenas o padre, o pastor. Sacerdote é uma pessoa que tem uma identidade de Deus, de viver coisas que ele não imaginava, coisas que ele nunca planejaria, de conhecer e receber de Deus novidades, coisas de revelações dos mistérios do Eterno, a fim de que todos os demais possam receber, possam crescer. A nação de Israel é uma nação especial entre todas as outras, não porque Deus a acha especial, não porque ela tem alguma coisa especial, mas porque Deus fez de Israel uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? Alguém que vai viver o que será de ensino e de fonte de recursos para outro. Uma vida sacerdotal, uma família sacerdotal. O pai numa família, ele é o sacerdote. É através dele que o Senhor vai gerar as experiências, o crescimento, as histórias que vão ser lições para os filhos. Da mesma forma, Deus fez com Israel, distinto de todos os outros povos da terra. Para abençoar os demais povos, para influenciar os demais povos, inclusive os brasileiros. Ter entendimento disso e crer nisso de coração, colocar isso como fundamento, começa a nos ajudar a entender as festas. Então, Deus deu a Abraão revelações que não tinha dado a ninguém antes. Deus deu a Isaac e Jacó experiências que não tinha dado a ninguém antes. Por que que Deus não deu a ninguém antes? Deus poderia ter dado. Deus começou a dar a Adão. Deus começou a dar isso a Eva, mas o pecado veio e separou o homem de Deus. E o homem começou a viver em toda a terra tudo o que as trevas propunham, até que Deus chamou um entre eles, Abraão. Deus já havia feito um trabalho prévio, através de Noé, e em Noé Deus começou todas as coisas, e em Noé Deus lançou a semente de um filho chamado Sem, um dos três filhos de Noé, e de Sem uma linhagem até chegar em Abraão, onde Deus falou assim: eu quero você, Abraão, como pai de uma nova nação que vai ensinar lá em 2013 os brasileiros, os americanos, os chineses, pessoas do mundo inteiro, minhas verdades. Por isso ele diz assim: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, as revelações de Deus através de Abraão, através de Moisés, através dos profetas, através de Jesus, se deram dentro de um universo chamado nação israelita. Aí você entende por que que o mundo inteiro se levantou contra os judeus para destruir. Você visita lá o Museu do Holocausto, se você quiser, o ano que vem nós vamos, se Deus permitir, novamente a Israel, você vai poder conhecer o Museu do Holocausto, que é um lugar assim fenomenal para a gente entender um pouco mais da história do homem, da história de Deus. E ali nós vemos que toda a humanidade se levantou para odiar os judeus. Lá atrás, Herodes já tinha mandado matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Lá atrás, mais atrás ainda, Faraó já tinha mandado matar todos os homens israelitas, porque não queremos que esse povo cresça. Esse povo é praga. E você vê lá no Museu do Holocausto que as nações da Europa todas, inclusive chegou ao Brasil, nós conhecemos isso, passaram a olhar para o judeu como praga. Judeu é um povo peste. Judeu tem que morrer. Judeu tem que morrer. E desde o século III, quando a igreja começou a seus concílios, a definir que judeu não era povo de Deus, que Deus tinha abandonado os judeus, que Deus, judeu tinha rejeitado Jesus, judeu matou Jesus, judeu não presta, judeu tem que morrer. A igreja incendiava as sinagogas, tudo que tinha símbolo de judeu, tudo que tinha símbolo de Israel era abominado, abominável, e isso foi crescendo até culminar em Hitler. Mas, irmão, ainda que um povo como o povo moabitas, povo amaldiçoado. Por que que era amaldiçoado? Porque eles sacrificavam a deuses, eles tinham cultos, eles tinham feitiçaria, coisas terríveis. Até um povo profano, satânico, como uns moabitas, Deus teve misericórdia, amor e compaixão e transformou através da história Ruth e Noemi. Deus não tem distinção de pessoas. Ainda que os judeus fossem um povo como os moabitas, Deus ama os judeus e nunca, nem através da igreja, nem através de Hitler, Deus faria o que fez, nem através de Herodes, nem através de Faraó, Deus faria o que fez com o povo de Israel. Por que fizeram isso? Se você deixar na mão do Irã hoje, sabe qual que é a frase comum lá no Oriente Médio entre os árabes, não só entre os árabes, mas principalmente entre os árabes dessas que nós chamamos de árabes, mas dessas outras linhagens, como os persas, que são o povo do Irã, eles querem assim: nós queremos eliminar Israel do mapa, nós queremos estraçalhar os judeus, eles não prestam. Isso não pode vir de ninguém, a não ser do maligno. Mas por que que o diabo tem esse ódio todo contra Israel? Por que que Israel é um país desse tamanico, lá no meio da terra, não tem valor nenhum, não tem riqueza nenhuma? Que é aquilo que eles querem tanto, aquilo lá? Por causa de um fato espiritual. Israel é uma nação sacerdotal. Israel é o povo que Deus decidiu levantar e usar para revelar verdades tão inquestionáveis quanto Jesus. Jesus virou para a mulher samaritana e disse assim: olha, vocês pensam que é aqui, mas eu quero dizer a vocês, a verdade vem dos judeus. Não porque o povo judeu é um povo melhor do que os outros, não, agora eu estou entendendo. Porque Deus decidiu criar do nada uma nação com um propósito exclusivo: eu quero revelar através de um povo minhas verdades. E principalmente a verdade, Jesus. E tudo aquilo que nós vemos hoje e que imediatamente associamos a judaico tem um fundamento não judaico, bíblico. São revelações que Deus trouxe à humanidade através dos seus filhos chamados nação de Israel. Por isso esse ódio todo. Nós não estamos falando do país Israel hoje. Nós não estamos falando dos líderes políticos de Israel hoje. Nós não estamos falando dos erros, das coisas que acontecem lá, porque o inimigo conseguiu deturpar e corromper Israel do mesmo jeito que corrompeu todas as outras nações. Mas ainda assim, por baixo de todas essas coisas que nós vemos terrenamente, existe uma verdade. Israel é uma nação sacerdotal. Através de Israel, Deus trouxe a verdade. O que é importante, Israel ou a verdade? A verdade. Não é Israel. Deus, em momento algum, na sua palavra, diz assim, vocês precisam enaltecer Israel, vocês precisam seguir Israel, vocês precisam ser como Israel. Em momento nenhum a Bíblia fala isso. Pelo contrário, Deus diz assim, vocês precisam seguir a verdade. E a verdade foi revelada através de um povo que nós conhecemos como nação de Israel. Portanto, as festas bíblicas que foram dadas por Deus a Moisés não são festas judaicas, são festas bíblicas. E elas revelam o que Deus deseja ensinar a cada um de nós, as verdades, os princípios acerca de Jesus Cristo. É natural que a gente tenha herdado inconscientemente qualquer nível de resistência a Israel, aos judeus, às festas, às verdades que estão escritas. Mas é incoerente, porque nós não resistimos assim a Jesus, que é um judeu, que celebrou as festas. Não porque ele estava celebrando a festa dos judeus. Ele apontava o dedo para os líderes dos judeus e falou assim, raça de víboras. Mas porque ele sabia que aquele povo era um povo sacerdotal e Deus estava trazendo a toda a terra verdades bíblicas, verdades do reino dele, que são vida para nós, são a salvação de Deus para nós. Então eu queria desafiar você, irmão, a ter fome e sede de conhecer as verdades de Deus através do povo de Israel. Em Provérbios, capítulo 1, você não precisa abrir, eu só vou ler rapidamente, diz assim, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça a prudência, e o instruído adquira a habilidade para entender provérbios, parábolas, palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Em Levíticos, o Senhor diz assim, no capítulo 23, fala aos filhos de Israel, as festas do Senhor que proclamareis são santas convocações, são estas as minhas festas. E o Senhor se apresenta lá no Evangelho de João, dizendo, eu sou a água da festa. Pode ler o capítulo 7 de João. No dia da festa, Jesus está lá celebrando a festa, ele diz assim, gente, vocês estão comemorando essa festa já no jeitinho de vocês, judeus, com a religiosidade de vocês, mas eu quero dizer a vocês que todas essas encenações que vocês estão fazendo na festa, elas, na verdade, revelam a minha pessoa. E Jesus foi para a praça e diz assim, porque no último dia tem uma festa lá dos judeus que eles rodam o altar e despejam água no altar e é um dia que eles chamam da alegria da Torá, a alegria da palavra, agradecendo a Deus pela palavra, agradecendo a Deus pelos livros dos profetas, pela Torá, por aquilo que Deus trouxe de revelação, louvando a Deus pelas verdades que ele revelou ao seu povo. E aí Jesus vem e diz assim, ei, para aí. Essa água que vocês estão derramando, que representa a palavra, essa sou eu. E quem beber de mim jamais terá sede. Os judeus se levantaram e queriam matar aquele homem. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Eles não entendiam nada por causa da religiosidade. Em todo tempo a palavra nos mostra que o importante não é a festa judaica, não são os ritos, mas a verdade que nós encontramos reveladas na festa. E cada uma das festas, Deus revela uma faceta. Então nós temos um alvo, irmão, nestes dias, ensinando aqui nos cultos, ensinando nas células, o alvo de entendermos o significado espiritual de uma festa chamada Festa de Tabernáculos. Porque isso é vida para mim e para você, irmão. Se eu e você não entendermos isso, nós vamos nos privar de algumas respostas, de algumas ferramentas, de algumas soluções de Deus que vão afetar diretamente a nossa vida. Você vai ver isso. E Deus quer que a gente entenda isso. E o maligno não quer. Por isso ele bloqueia, por isso ele gera resistência. Porque se os nossos olhos forem abertos para as verdades que estão reveladas nas festas, nós teremos a maioria das nossas orações respondidas já. Creia nisso, irmão. Você não veio aqui enganado. E ele está indo lá, eles vão falar que é besteira lá, negócio de festa. Ah, mas deixa ali. Você não veio aqui enganado. Deus sabia que nós íamos ministrar sobre isso. Deus nos deu essa palavra. E Deus permitiu que eu e você estivéssemos aqui para recebermos, para nos expormos algumas verdades de Deus. Há um tempo atrás eu ministrei aqui, está lá no site, você pode baixar e ouvir novamente, que é a palavra, a mensagem, a ministração, praticantes, não apenas ouvintes. É uma palavra de Jesus, simples. O homem construiu uma casa, ele construiu a casa sobre a areia, aquele DVD que tem aqui, você pode assistir, chamado Dubai, ensina sobre isso, o que é construir sobre a areia. Os homens fizeram uma mega cidade sobre areia para aprender, em algum momento de Deus, que não se deve construir sobre areia. Porque a casa que é construída sobre areia, os ventos vêm, a tempestade vem e ela é levada embora. E ele disse, mas tem um outro que construiu uma casa sobre a rocha. E os mesmos ventos, as mesmas tempestades vieram e a casa permaneceu firme. Essa é a nossa história hoje. Nós temos pessoas... Eu e qualquer um de nós aqui, o tempo inteiro estamos debaixo de tempestades. E se nós formos sinceros, nós vamos dizer assim, tem hora que elas vão nos levar, essas tempestades vão nos arrebentar. Mas é interessante, alguns se arrebentam, outros firmes. E aí? Graças a Deus passou. E o casamento não acabou? Não, pelo contrário, Deus fortaleceu. E os negócios não fracassaram? Não, pelo contrário, Deus está dando coisas novas. E o seu coração, você não desanimou? Não, pelo contrário, estou mais firme ainda com Jesus. E você não foi embora? Não, não fui embora, eu estou firme. O que é que faz com que alguns permaneçam firmes depois de tempestades que são a realidade de todos? Jesus mesmo responde. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica, é a casa construída sobre a areia. Aquele que quer ser a casa construída sobre a rocha, ele só precisa de uma coisa. Não é fácil. Sua alma vai pedir outra coisa. Mas você deve trabalhar e colocar em prática o que você está recebendo. Agora, irmãos, é como eu estava conversando ontem com o Cristiano. Uma mesa cheia de ferramentas. Deus nos dá uma mesa cheia de ferramentas. E que horas que é para usar essas ferramentas? Na hora dos problemas. E na hora dos problemas, nós nos tornamos, na maioria das vezes, apenas... Nós não colocamos em prática. É o dentista que comprou um alicate. Qual que é o alicate lá, Marília? Um alicate alemão. Fóceps. Meu Deus. Um alicate alemão de titânio, última geração, e ele comprou, e ele está ali, e o cliente chega, e eu estou com dor de dente, doente demais, doutor. Aí eu falo assim, vem cá para você ver meu alicate novo. Doutor, está doendo aqui. Não, não é esse alicate. Ah, eu não vou nem usar esse alicate, porque... Arranca, por favor, que está doendo, doente, doutor. Não, não, esse alicate é maravilhoso, é o alicate mais caro do mundo. Põe em uso essa ferramenta, doutor, pelo amor de Deus. É a nossa vida. Deus nos ensina, a gente assiste os cultos, a gente ouve as mensagens, a gente aprende, a gente lê a Bíblia, mas a gente não quer que venham as circunstâncias em que a gente vai usar aquelas ferramentas. E quando elas vêm, a gente diz assim, Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor me largou, não creio em Deus. Ou a gente diz, o diabo. Não, Deus só permitiu para que agora a gente pudesse não ser apenas... presenteados com as ferramentas, mas que a gente coloque elas em ação. E é assim, irmão. Esses dias, olha, foi uma coisa impressionante, porque eu terminei a semana, eu fui para Porto Seguro ministrar lá, e foram dias muito terríveis até eu viajar. E eu cheguei lá, e Deus falou tanto comigo naquela sexta-feira. Você esqueceu, filho? Você esqueceu, filho? E Deus falou comigo assim, você esqueceu que época que você está chegando? Esse é o período do quê? De você se preocupar ou de você descansar? E aí eu voltei renovado, foi uma benção, mas cheguei na segunda-feira aqui, irmão, estava pior do que sexta-feira. Meu Deus do céu. Mas uma opressão violenta, mas violentíssima. E o Senhor falando comigo, meu filho, começa a agradecer. Tá bom, Senhor, tá bom, eu vou agradecer. Na quarta-feira eu desci a pé de casa, eu vim agradecendo. Senhor, eu quero agradecer. Estou agradecendo porque eu moro pertinho, posso descer a pé. Que coisa abençoada, Senhor. Eu já sei que trânsito que está ali, eu não estou no trânsito. Amém, aleluia, estou agradecendo. Eu cheguei aqui, Senhor, obrigado por esse lugar, porque a gente roda aqui, não tem lugar disponível nessa região. Nós já temos um. Que coisa maravilhosa, Deus. Obrigado pelos irmãos que estavam aqui. E quando nós estávamos aqui, Deus usou a vida do William, o William ministrou a palavra, foi exatamente isso, sobre gratidão. E ele diz assim, uma pessoa em depressão é uma pessoa que não consegue ser grata. Uma pessoa que está sempre agradecendo, ela nunca entra em depressão. E não é agradecendo como a gente faz. Então, tá bom, então vou agradecer. Estou agradecendo por isso, estou agradecendo por aquilo. Tem que ser o fluir mesmo, Senhor. Que coisa maravilhosa, meu Deus. E a gratidão começa a fluir. Agora, o agradecer me leva para a presença de Deus, diz o salmista. E se eu começo a agradecer e a presença de Deus se torna real, irmão, é igual você estar em frente ao fogareiro, à fogueira, e você dizer, está com muito frio, não, chega mais perto, ainda está frio, quanto mais perto do fogo eu chego, mais frio eu sinto, não, isso é impossível, quanto mais perto do fogo eu chego, mais calor eu sinto. Então, se eu atraio a presença dele, pode ter certeza, quanto mais perto eu estiver dele, mais da sua presença eu vou desfrutar. Alegria, paz, amor, graça, socorro, vitória, descanso. Mas quem é que opera isso? São os anjos? Não. Quem é que opera essa decisão? É o Espírito Santo? Não. Quem é que opera essa decisão? Eu e você. Com as nossas emoções? Não. Com o quê? Com a nossa mente. Eu estou assim a semana inteira. Eu começo a pensar em alguma coisa, eu começo a me preocupar. Não, eu vou agradecer. Eu vou agradecer. E o Espírito está me ajudando, que está me lembrando o tempo todo. Não, Senhor, desculpa. Eu vou é agradecer. Agradecer. E realmente, irmão, o dia vai mudando. As coisas vão mudando, os nossos olhos vão mudando. Então, nenhum de nós pode ser apenas ouvinte. Eu tenho que colocar em prática. Agora, o que é que eu vou colocar em prática? Tiago diz, capítulo 2, que a fé sem obras é morta. Eu creio, mas eu não ponho em prática. É fé sem obras. O que são as obras da fé? É eu crer, sim, então eu vou é agradecer. Então eu vou é adorar o Senhor, então eu vou é cultuar o Senhor. Ah, é, Satanás, você vem dessa forma? Pois eu vou é me posicionar diante do Senhor. Essas atitudes não é o remédio, não é o psicólogo, embora o psicólogo possa ajudar, algum remédio possa ajudar, não é o médico, embora o médico possa ajudar, não é o pastor, embora o pastor possa ajudar, essas coisas são, somos, sou eu. Senhor, eu decidi pôr em prática. O Senhor encheu minha mesa de ferramentas, de recursos. E agora, na hora de usá-las, eu vou usar essas ferramentas. Nós precisamos entender que nós temos alguns inimigos, algumas fortalezas que nos impedem de vivermos o que realmente Deus tem para nós. Eu tenho as ferramentas, eu creio, eu tenho as verdades, mas na hora de pôr em prática eu não dou conta. Pastor, eu estou desanimado. Pastor, eu estou sem força. Pastor, eu estou assim muito... Primeiro, cegueira espiritual. Irmãos, nós já tivemos aqui alguns casos tão pitorescos, tão interessantes, assim, vai ter sábado a reunião? Vai. Mas eu não ouvi. Mas foi anunciado? Não foi. Eu não ouvi anunciar nessa reunião sábado. Nós já vivemos isso aqui algumas vezes. E graças a Deus, porque foi anunciado, tanto que outros irmãos estão sabendo, mas é possível que a gente esteja numa reunião, que a gente ouça um aviso e a gente não consiga prestar atenção naquilo. O que dirá de um ensino? Pessoa, isso caiu na prova, isso não está na matéria. Está, eu dei sala. Não deu, não deu, eu não lembro de dia nenhum, eu não faltei dia nenhum. Ah, eu dei na sala de aula. Ontem eu estava com o Silvano e conversando com o Silvano na sala dele, e aí de repente a Arla entrou com a Paola, me cumprimentaram, eu dei um beijo na Paola, eu abracei a Arla, elas saíram, e aí eu continuei conversando com o Silvano, daí a pouco eu falei assim, não, chama de novo a Arla lá. Ué, pastor, a Arla já veio aqui? Silvano, a Arla acabou de chegar aqui, ela esteve aqui, me abraçou, me cumprimentou. Gente, eu nem vi a Arla chegando aqui. Isso não é uma doideira, isso não é uma falha. Os cientistas explicam, os médicos explicam, os neurologistas explicam isso. Existe um momento em que você foca tanto a atenção em alguma coisa que até o seu campo de visão se limita. E não vê. Imagina com os ensinos de Deus, em que o inimigo está trabalhando 24 horas ao derredor para que a gente não ouça, para que a gente não aprenda, para que a gente não creia. E quando é algo crível, porque veio de Deus, o inimigo coloca uma fortaleza, um sofisma, que chama a nossa atenção e a gente não presta atenção no que é a verdade que Deus quer revelar. A Bíblia chama isso de cegueira espiritual. Eu preciso estar consciente de que muitas vezes eu sou capaz de estar debaixo de uma ministração e por uma estratégia do inimigo eu ser desviado da atenção e não conseguir aprender. Há tantos anos nós temos falado e ensinado sobre festa de tabernáculos, mas é natural, irmão, eu não vou ficar bravo com você não, é natural que alguém diga assim, eu nunca ouvi falar disso. Agora, amém. Ele está dizendo, hoje eu tive um entendimento que eu não tinha antes. Amém. Que seja assim com cada um de nós aqui nessa manhã. Hoje eu estou tendo entendimento. Abriram-se os meus olhos, Senhor. Satanás, eu vou vencer você em cada uma das fortalezas que você tentou gerar na minha vida, na minha mente, no meu intelecto, minha alma. Eu vou vencer e eu vou receber as verdades de Deus. Segundo, existe o que eu chamei aqui de o grande roubo da humanidade. Jesus conta a parábola do semeador. E a parábola do semeador, Jesus fala assim, um grão caiu à beira da estrada, outro caiu entre espinhos, outro caiu em terreno pedregoso e outro caiu em boa terra. Dos quatro, só um deu fruto. Os outros três quartos se perderam. Por motivos muito, muito claros, Jesus colocou ali. E ele explica quais são esses três motivos que roubaram a semente. Jesus diz assim, a semente é a palavra poderosa de Deus, que apesar de ser a palavra poderosa de Deus, vai ser roubada. O diabo anda ao nosso derredor, ele é ladrão, e ele vem para matar, roubar e destruir. Então, é natural, irmão, que eu e você, em algum momento, corramos o risco de sermos roubados em uma verdade. Eu me lembro que eu estava, há uns anos atrás, lendo um livro que mexeu, marcou muito a minha vida. E é um livro secular da área da administração, mas é um daqueles autores sábios, trazendo verdades que só podem ter sido reveladas por Deus para ele. E ele está tratando de alguns assuntos muito muito claros da administração de um negócio. E eu estava lendo aquele livro, eu estava aplicando, o livro está lá cheio de anotações, de textos bíblicos, de contextos da minha vida espiritual, da vida da igreja, coisas que eram para mim, coisas que é para eu saber e administrar melhor. E então, uma hora, eu falei assim: Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Porque quantos outros livros eu já li, quantos textos da Bíblia eu já li, trazendo verdades assim poderosíssimas, trazendo solução, mas na hora em que eu estou no aperto da minha dificuldade, eu não consigo me lembrar daquelas verdades. Eu não consigo juntar a verdade daquele texto com a verdade daquele outro e fazer. Eu não consigo, Senhor, na hora eu acabo tomando uma decisão errada, na hora eu acabo falando alguma coisa. Meu Deus, tem misericórdia. Para que eu estou lendo tanto? Para que eu estudo tanto? Se na hora H eu não consigo trazer tudo. Desceu tudo que eu já aprendi. Não. E o Senhor falou comigo: meu filho, então, tem uma única solução. Anda o tempo todo na minha presença, que o meu Espírito vai te fazer lembrar tudo quanto eu vos tenho ensinado. A solução não é você arquivar, embora você precise arquivar. A solução é você depender de mim, porque sou eu que vou trazer as verdades. E se eu não estiver assim, estas sementes de verdade serão roubadas. Senhor, eu sou crente há tanto tempo. Senhor, eu estou ouvindo a igreja. Senhor, eu nem sou crente, mas eu estou ouvindo, eu estou aprendendo, está sendo tão bom para mim. Me ajuda a viver de tal forma que essas verdades não sejam roubadas. Que na hora em que eu preciso usar essas ferramentas, eu saiba onde elas estão. Senhor, eu não quero o diabo cirandando comigo com dardos, me deixando chateado, nervoso, angustiado, ocupado com alguma coisa e me esquecendo da fonte, da verdade, da solução que o Senhor já disponibilizou. A revelação de Deus nas festas, ela enfrenta primeiro a cegueira. Então nós podemos entender, como é que eu sou crente há 30 anos e antes eu não ouvia falar desses negócios? Pedro fala disso de uma forma tão linda. Pedro diz assim: fazei bem em guardar no vosso coração todos os assuntos acerca da volta de Jesus Cristo. Vocês fazem bem em guardar no coração tudo que os profetas disseram, tudo que os sábios disseram, tudo que o Senhor já revelou, até que venha a luz. E ele diz assim: porque isso que você guarda é como uma pequena candeia na escuridão, até o sol raiar. Significa: quanto mais se aproxima o dia da vinda de Jesus, mais coisas da palavra estão sendo clareadas. Então é compreensível que algumas verdades que Deus está trazendo para o seu corpo hoje não tenham sido vistas antes. Porque a luz está chegando e é coerente, irmão. No tempo de tanta iniquidade, nós precisamos de mais luz. No tempo de densas trevas, nós precisamos de mais luz. Mais do que nossos pais precisaram, porque os nossos pais viveram num tempo em que as trevas não estavam tão violentas quanto estamos vendo, como estamos vendo hoje. Então, Senhor, se eu não ouvia falar das festas antes, mas estou ouvindo agora, eu quero crer de todo o meu coração que o Senhor está trazendo luz acerca de algumas verdades, não só sobre as festas, adoração, oração, intercessão, vida da igreja, comunhão com o ímpio. Deus está trazendo revelações para nós, estratégias, e eu quero isso para mim, Senhor. E eu quero em todo o tempo me lembrar que o inimigo vem com suas fortalezas, com suas artimanhas, com seus sofismas para me impedir de receber a verdade. Segundo, ainda que eu receba a verdade, eu tenho um outro inimigo a ser vencido, que é o que vem roubar meu tempo, meus valores, minhas prioridades, minhas urgências, meu cansaço físico, minha alma pedindo as coisas, tudo isso o inimigo agita para que eu não dê atenção à verdade que eu já recebi. Mas eu quero, Senhor, valorizar a verdade. Eu quero, Senhor, que o Senhor fale comigo através das festas. E aí vem o alvo final aqui desta manhã. Eu vou continuar ministrando sobre isso à noite, irmão. E vou trazer alguns elementos que o Senhor já me deu dentro dessa palavra. Mas nessa manhã, dado a limitação do nosso tempo, eu quero encerrar trazendo três questões importantíssimas sobre a festa de tabernáculos. Primeira, festa de tabernáculos diz respeito à gratidão. Segundo, festa de tabernáculos diz respeito à dependência de Deus. Terceiro, festa de tabernáculos diz respeito à sua vinda. Se eu jogo fora a festa de tabernáculos, eu estou jogando fora o ensino sobre gratidão. Se eu jogo fora a festa de tabernáculos, eu estou jogando fora um ensino de Deus a respeito da dependência contínua dele. Terceiro, se eu jogo fora a festa de tabernáculos, eu estou jogando fora revelações de Deus acerca da sua vinda. É simples assim. Aí você pode entender com clareza por que o inimigo quer que a gente não entenda, que não estude, não receba, não tenha os olhos abertos para estas verdades. Porque elas são a materialização de um ensino sobre gratidão, de um ensino sobre dependência e de um ensino sobre a vinda de Jesus. Primeiro, ensino sobre gratidão. Na festa de tabernáculos, a orientação de Deus ao povo era assim: traga os seus cestos. Terminada a estação de colheita do povo. A festa de tabernáculos, ela é uma festa de colheita. Ela, como as demais festas, também estão envolvidas em colheita. Até hoje, irmão, uma festa pagã, maligna, que acontece no mundo inteiro com os deuses, os ídolos de cada nação, chamada no Brasil de festa junina, é uma festa de colheita. Por isso é da roça. Porque em todas estas festas, Deus estava dizendo: Ele é o único provedor. E nas festas pagãs, os homens estão dizendo: não, Baal é meu provedor, Dagon é meu provedor, Maria é meu provedor, Santo Antônio é meu provedor, São Jorge é meu provedor. Mas em todo tempo, eu e você sabemos que só há uma fonte: Jesus é o provedor. Por isso que as festas revelam a pessoa de Jesus. Dá para a gente entender que com o passar do tempo nós fomos nos aculturando, nós fomos tomando a cultura desse mundo e aí a gente foi se distanciando da cultura do reino de Deus. Mas a festa de tabernáculos é uma festa da colheita com uma característica específica, irmão. É a última colheita e a maior colheita do ano. Quando o povo para celebrar a festa de tabernáculos, já não tem mais nenhum trabalho no campo. Por isso que o Senhor diz assim: nenhuma obra serviu mais farás. Descansa. Não adianta plantar porque não vai cair chuva. Não adianta colher porque já passou a época de colher. Significa, quando eu me aproximo da festa de tabernáculos, eu me aproximo de uma época do ano criada por Deus para darmos a Ele louvor por tudo que nos aconteceu durante o ano. Mas, pastor, o ano não acabou ainda não. Não acabou. Nosso ano civil não acabou ainda. Mas eu e você podemos viver uma outra realidade. a realidade do reino de Deus, não a realidade do reino da terra, muito menos do reino romano, que estabeleceu o calendário. Senhor, eu ainda vou viver setembro, outubro, novembro, dezembro, mas eu quero dizer ao Senhor que, independente de ritos, de calendário, de data, eu já estou me predispondo a descansar e a começar a trazer no teu altar os frutos de gratidão por tudo que o Senhor fez neste ano. Irmão, nenhum de nós para nas nossas programações eclesiásticas para começar a recordar de tudo que aconteceu desde o início do ano. A gente se esquece, irmão. E o Senhor está me desafiando nesses dias, está desafiando você, filho. Não se preocupe com festa judaica. Se preocupe em aprender essa verdade. Não deixe o inimigo te roubar isso. Esse é o tempo de você começar a anotar tudo que Deus fez nesse ano. Meu Deus, já tinha até esquecido aquela viagem. Senhor, foi tão boa aquela... Jesus, aquilo... Jesus, eu comprei... Jesus, o Senhor resolveu... Meu Deus, o Senhor fez... Senhor, eu já passei por aquilo... Senhor, eu já fui em tal lugar... Senhor, o Senhor resolveu aquilo... Quantas coisas eu e você temos para colocar dentro de um cesto e apresentar ao Senhor uma vez por ano. E se eu e você não fazemos isso, irmão, o diabo... vem, vem, porque sem gratidão vai ter depressão. Ah, não estou dando conta. Ah, o ano está indo embora. Não. Quer saber de mais nada. Não vou me preocupar com uma agulha sequer. Eu quero priorizar meu tempo agradecendo ao Senhor. Quando é que o povo fazia isso? Em tabernáculos. E qual a diferença hoje? A gente tem que fazer essa mesma festa, a mesma coisa? Irmão, quase que tinha que ser. Por quê? Deus instituiu regras porque aquele povo era escravo. Um povo que há 430 anos era escravo. Faz isso aqui. Isso aí, faz agora, senão o chicote. Tá bom, vou fazer. Agora, se não tem chicote, você acha que ele faria? Não. Então o povo, de geração em geração, aprendeu a fazer tudo o que precisava fazer exclusivamente com chicote. Você acha que esse povo, livre, sem o opressor do chicote, no deserto, ia levantar da cama? Ia fazer alguma coisa? Ia empreender alguma coisa? Aquele povo não tinha na sua cultura, na sua mente, no seu raciocínio, nem escola, muito menos o espírito empreendedor. Deus não foi mal com o povo. Deus fez o que o povo precisava. Então, façam isso neste dia, deste jeito. Se não fizer, essas são as consequências. Então, opa, eu vou fazer. A lei imposta por Deus no Velho Testamento tem que ser entendida sob essa ótica. Não tenha dúvida, irmão. Agora, por que que no tempo da graça não tem mais essa imposição de regras, de coisas de... Por quê? Porque o Espírito Santo veio habitar em todo aquele... Diminui um pouco, filho, por favor. Veio habitar em todo aquele que nasceu de novo. Agora o Espírito Santo fala conosco. Vai, filho, vai por aqui. E não tem chicote mais, não. Não tem obrigação. Então, Senhor, eu vou te agradecer. Mas, irmão... guardadas as proporções, eu e você também viemos da escravidão. Eu e você também precisamos de ajuda dele para todas as coisas. Mais do que isso, eu e você precisamos de ajuda dele para a gente sair do costume do Egito, do mundo, e entrar no ritmo dos costumes do reino de Deus. Então, Senhor, o ano foi o Senhor quem criou. As estações foi o Senhor quem criou. Isso está escrito na Bíblia. Eu preciso de um tempo em que eu saiba. Agora não precisa plantar mais. Não, por quê? Porque não adianta. E agora é o quê? Agora vem e traz os frutos para agradecer, celebra. Então o povo tinha 3 meses agora de descanso. Nem planta, nem colhe. Só come do fruto que recebeu durante o ano todo. Deleita-te com tudo que Deus já fez. Mas eu não posso, eu tenho que resolver isso, porque minha vida... Pode sim. Por que que eu posso? Porque se eu e você descansarmos agora, sabe o que vai acontecer? Tem cestos que nós vamos trazer aqui no altar do Senhor, de ofertas em real. Tem cestos que nós vamos levar no altar do Senhor, de ofertas em palavras, de ofertas em canções. Tem cestos que nós vamos comer. Nós vamos comer. Poxa vida, eu comprei um sofá. Me custou tanto. Meu Deus, obrigado, porque com todo aperto deu para comprar um sofá esse ano. Agora eu vou sentar no sofá. Agora eu vou deitar no sofá. Agora eu vou dormir no sofá. Agora eu vou assistir. Eu quero deleitar do sofá. Agora eu quero desfrutar do sofá. Porque você não presta atenção, eu não presto atenção. Mas grande parte das coisas que Deus nos dá, nós não desfrutamos, porque estamos correndo atrás demais. Não posso, não. Quem me dera. Ah, o pastor está falando isso, mas eu não tenho condição de ficar lá no meu sofá uma tarde e sentar. Tem. Senhor, hoje eu vou me assentar nisso. Hoje eu vou ler a Bíblia nesse sofá que o Senhor me deu. Que coisa maravilhosa. O Senhor me deu um sofá esse ano, Senhor. Eu vou sentar aqui, eu quero... Oh, Senhor, louvado seja o Teu nome. Antes eu só tinha aquele sofá velho, duro, tinha essa madeira aqui me atrapalhando sentar. Agora não tem mais... Quantas vezes eu sonhei por esse sofá? Talvez seja a irmã que está sonhando por ele ainda, irmão. Fica atento aí. Deus quer que eu e você vivamos isso, irmão. Porque se nós formos no ritmo do Egito, é ritmo de escravo. Não para, não. Não para. Não, não, aqui descansar. O que é isso? Quem é isso? Mas no reino de Deus, não, filho. Deita, descansa. Come desses frutos, filho. Então eu falei que tem cesto que a gente traz no altar do Senhor. Tem cesto que a gente come. E tem um terceiro cesto. O que a gente faz com ele? Você vai plantá-lo, irmão. Como é que você vai ter colheita no próximo ano? Você vai plantar. E de onde você vai tirar sementes para plantar para o próximo ano? Do que recebeu no ano passado, durante o ano. Agora, se eu nem me lembro do que eu recebi no ano que terminou, se eu nem me lembro do que é que eu tenho, do que Deus fez, como é que eu vou plantar para o próximo ano? Trazendo para a nossa vida, irmão. Esse é o tempo de começarmos a profetizar o que será o ano de 2014. Esse é o tempo de começarmos a proclamar o que Deus vai fazer no próximo ano. Na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. O ano que vem, eu já sei, vai ser o ano disso, disso, disso. Pastor, não estou dando conta nem desse ano assim. Talvez a gente não esteja dando conta ainda desse ano, porque a gente está com todas as datas atropeladas. No dia de colher, a gente está tentando plantar ainda. Desesperado. Senhor, um ano eu vou entrar no eixo. Eu quero passar esses próximos dias só agradecendo. Porque na hora em que eu começar a agradecer, estarão diante dos meus olhos todos os cestos de frutos. Alguns eu vou oferecer ao Senhor em louvor e adoração. Outros eu vou comer, eu vou me deliciar. A partir do dia de hoje, eu vou passar setembro, outubro, novembro e dezembro me deliciando. E Senhor, o terceiro cesto, eu vou profetizar o meu próximo ano. Você já tinha visto que isso está dentro da festa de tabernáculos, irmão? Você já tinha visto que na hora em que eu jogo fora a festa de tabernáculos, eu jogo fora essa verdade? E quem é que vai pôr isso em prática? O Espírito Santo? Os anjos? O pastor? Você. Eu. E eu até posso chegar diante de Deus lá e dizer, Senhor, eu estou maravilhado que estou aqui no céu, mas olha, eu tenho umas coisinhas para acertar com o Senhor. Eu orei a vida inteira por aquele problema. Deus vai lavar a mão e falou assim, ô meu filho, vem cá, meu filho. Estava tudo lá para você. Vem cá, assiste o filme comigo aqui. Está vendo essa hora? É. Está vendo você pedindo, você chorando, está vendo o que estava ali, disponível para você? Oh, estava. O que eu tinha que fazer? Pôr em prática o que eu te ensinei. Então, nesses dias, desde semana passada, o Senhor está me lembrando todos os dias. Meu filho, se você quiser, você vai daqui até o final do ano preocupado, ansioso, entristecido, querendo algumas coisas, correndo atrás de outras. Mas se você quiser, você pode definir para você o que tinha que acontecer de Deus na minha vida e através da minha vida. Aconteceu. Ponto final. Agora eu vou trazer no teu altar a gratidão por tudo que o Senhor me fez nesse ano. Vou comer do que o Senhor me deu nesse ano. E vou olhar para o outro cesto. Assim, isso aqui é o que vai ser plantado para o próximo ano. Irmão, Deus vai te mostrar, primeiro, tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu. Escovando os dentes. Oh, Senhor, quero te agradecer porque esse ano eu troquei de escova de dente. Ah, pastor, o que é isso? Toma banho, quero ficar... Irmão, quando nós descobrirmos que Deus ama essas coisas, eu vinha numa viagem com um rabino do meu lado e vim conversando muito tempo com esse rabino. E ele queria conhecer as coisas da vida de um pastor e eu queria conhecer as coisas da vida de um rabino. E foi uma conversa maravilhosa. Realmente, uma coisa assim, linda. Eu aprendi demais e ele também aprendeu muito. E uma das coisas que eu aprendi com ele foi que ele falou assim, a comida chegou, a aeromoça veio servir um lanche, e aí ele pegou alguma coisa lá assim. E ele me viu olhando para ele assim, aí ele falou assim, sabe o que é isso? Deus me deu esse perfume delicioso desse alimento. Deus me deu esse alimento. Deus me deu a condição de cheirar esse perfume e desfrutar deste cheiro. Deus me deu condição de comer desse alimento e desfrutar desse alimento. Então eu tenho que parar e bendizê-lo. Eu falei, Deus, eu acho que ele é mais crente do que eu. Porque quantas vezes eu não estou... Que cheiro, coisa nenhuma, parar para ficar cheirando meu tempo. Estou correndo aqui para ficar... Oh, Senhor, eu preciso ter uma vida em que eu paro para cheirar. Volta aqui. Que cheiro gostoso. É doido esse cara, meu Deus. Irmão, mas essa é a vida que Deus tem para mim e para você. Filho, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, espera nele, meu filho, mas pondo em prática as verdades que o diabo não quer que você saiba, mas que eu quero que você aprenda. Esse é o tempo do ano, filho, para você relaxar, descansar. Você não vai falar isso para o seu patrão segunda-feira. O pastor falou que agora, já sinto muito, não trabalho. Não, irmão, eu não vou parar de vir aqui atender, não vou parar de cuidar das minhas obrigações, mas a mente e o coração já estão em outra instância. O povo de Israel morava no Egito, mas a instância deles se chamava Gósen. Tem trevas no Egito, mas tem luz em Gósen. Eu continuo labutando minha vida por aí, mas agora, aqui dentro, eu já estou em outra instância. Descansar. Então eu quero estar nos cultos, eu quero estar nas festas, eu quero trazer minhas ofertas de tabernáculos, eu faço um propósito com o Senhor nessa manhã, eu quero passar esses próximos dias do restante desse ano agradecendo, comendo o que o Senhor deu. Isso significa parar para prestar atenção, parar para deitar no sofá, parar para comer alguma coisa no fogão novo que você comprou, feliz pelo fogão novo, feliz pelas coisinhas, pela bala que seja, irmão, mas fazendo isso como culto ao Senhor. Eu não vou pôr três atividades no dia de hoje, não. Eu só vou colocar duas, e as duas eu vou fazer em slow motion. Eu vou fazer assim, ó, desfrutando. Ai, que coisa boa, Senhor. Deus, eu não estou acreditando que eu posso passar o resto do ano assim, mas eu vou fingir que posso e vou passar, porque eu quero acumular essa experiência. E nós vamos descobrir que Deus vai fazer coisas que Ele não faz quando nós estamos correndo. Que Ele não faz quando nós estamos tentando plantar quando não é época de plantar. Que Ele não faz quando nós estamos querendo colher desesperadamente quando não é época de colher. Mas que Ele faz quando é época de descansar. Os dois outros tópicos. Dependência de Deus. Sua vinda. Eu vou continuar ministrando à noite, junto com os outros detalhes que Deus já nos deu aqui. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos, irmão. A primeira coisa que eu tenho desejado orar ao Senhor, e eu queria testemunhar, porque talvez possa ser útil para você. Eu tenho desejado orar ao Senhor. Senhor, me perdoa pelo nível de religiosidade que eu tenho. Senhor, me perdoa pelo nível de materialismo que eu tenho. Senhor, me perdoa pelo nível de humanismo que eu tenho. Eu estou centrado em mim. Eu quero que as coisas aconteçam para mim. Eu quero que o Senhor resolva os meus problemas. Eu quero que a igreja seja do meu jeito. Eu quero, Senhor, eu sou o centro. Senhor, me perdoa. Eu quero acreditar naquilo que o pastor prega, que resolve o que eu preciso. Eu não quero fazer esforço. Eu quero manter o que eu acho. Senhor, me perdoa porque eu estou correndo demais. Eu não paro para trazer os cestos, mas eu quero nessa manhã fazer um propósito diante do Senhor. Eu quero de hoje até a nossa celebração, todos os cultos, ter ofertas especiais para trazer no teu altar. Irmão, eu estou falando com você de recurso financeiro. Eu quero ter ofertas especiais. Senhor, parte da minha colheita, que eu até estou achando que não é tão boa assim, está me preocupando, eu quero crer que o que o Senhor já me deu até agora é suficiente. Foi ministrado aqui, no momento dos dízimos e ofertas, Isaac falou de uma forma tão clara: Senhor, eu quero aprender o contentamento. Então eu quero fazer o que a tua palavra diz para fazer. Eu não quero ser somente ouvinte. E muito menos eu quero que o inimigo roube essa palavra de mim. Eu quero trazer no altar, todos os cultos, uma oferta especial de tabernáculos. Eu vou trazendo pequenos cestos cheios de coisas que o Senhor me deu nesse ano. É um propósito que eu faço com o Senhor. Senhor, além dos meus dízimos, das minhas ofertas em dinheiro, eu quero cultuar ao Senhor mais nesses próximos dias. Eu quero cantar mais louvores de gratidão. Eu quero cantar mais em casa. Eu quero cantar mais na célula. Eu quero cantar mais no culto, lá no auditório com meus irmãos. Eu quero cantar mais no ônibus, no carro. Eu quero cantar mais gratidão e louvor ao Senhor. Eu quero. Então eu estou pedindo ao Espírito Santo que o Senhor arranque, o Senhor tem autorização para retirar de mim, arrancar de mim, tudo aquilo que está me absorvendo e me impedindo de viver isso que eu estou propondo ao Senhor. Senhor, eu quero aprender o restante, eu quero aprender mais sobre essa festa, porque eu quero profetizar, eu quero esse terceiro cesto cheio, porque eu creio que o Senhor já o encheu. Eu quero profetizar o que será a minha vida no próximo ano. Eu quero profetizar, porque quando entrar dia 1º de janeiro, em que as chuvas do ano novo começam a cair, eu quero minhas sementes em terra. Eu não quero passar o Réveillon, Senhor, pensando o que que vai ser. Depois do carnaval eu vejo, esse ano, o que que vai ser? Não, eu vou entrar o 1º de janeiro, já com todas as minhas sementes em terra, e a chuva vai cair sobre elas, e eu serei testemunha viva da verdade da palavra do Senhor. Se você quer fazer um propósito assim com o Senhor, eu convido você a ficar de pé e a levantar a sua voz e declarar a Ele: Senhor, eu estou declarando a Ti. Estou declarando a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu estou declarando ao Senhor o propósito que eu coloco nesta manhã. Levante a sua voz, diga a Ele. Levante a sua voz, ore em voz alta, irmão. Você proclamar com a sua voz é o mesmo que semear sementes, palavras proféticas para o próximo ano. Então eu convido você a declarar com a sua voz, irmão. Ore ao Senhor com ousadia. Deixa os sons da sua voz. Lembre-se sempre, sua voz é o arado. Sua voz é a ferramenta para lançar a semente. Eu quero ser apenas ouvinte, Senhor, eu quero ser praticante. Eu não quero estar dormindo, de olhos fechados, cego, e o inimigo me roubando as tuas verdades. Eu não quero, Senhor. Eu quero tomar atitude, Senhor. Isso é tabernáculos. Quando chegar o dia 20 de setembro, que começa a festa de tabernáculos, começa esse tempo, eu vou estar pronto, preparado. Senhor, eu vou trazer ofertas no altar do Senhor, ofertas de tabernáculo. Eu vou semear das sementes que o Senhor me deu. Com simplicidade, com fé, crendo, com coração puro, crendo, crendo. Eu vou semear em todo o tempo ofertas de palavras, palavras de gratidão. Eu quero fazer um propósito com o Senhor de não reclamar, de não me preocupar, de não expressar angústia, preocupação, ansiedade alguma, mas agradecer. Eu quero ter uma palavra de gratidão e eu vou buscar na minha memória, eu vou anotar num papel, mas o Senhor vai me ajudar a lembrar. Todas as coisas, as mais simples que me aconteceram do início do ano até hoje. E eu vou colocar em prática, Senhor. E eu vou experimentar, eu vou testemunhar que o Senhor opera desta forma. Em nome do Senhor Jesus. Por tudo.